Em contraste com os peregrinos de Saucer, ou com a maioria deles, os meus não partem juntos, embora todos comecem ao mesmo tempo no presente. Esses outros peregrinos dirigem-se à sua imemorial cantuária, começando de diferentes pontos de partida e se juntando à nossa peregrinação humana em vários encontros ao longo da estrada. Nesse aspecto, os meus peregrinos diferenciam-se dos que se reuniram no albergue londrino de Tabardo. Os meus se parecem mais com o sinistro cônego e o compreensivelmente desleal bailio que se juntaram aos peregrinos de Saucer em Bogton-under-Blee, a 5 milhas de Cantuária. Seguindo o exemplo de Saucer, os meus peregrinos, que são todas as diferentes espécies de seres vivos, terão a oportunidade de narrar contos enquanto se dirigem para a sua cantuária, que é a origem da vida. São essas narrativas a substância principal do livro. Mortos não contam histórias, e criaturas extintas, como os trilobitos, não são consideradas peregrinos capazes de contá-las, mas abrirei exceções para duas classes especiais. Animais como o Dodô, que sobreviveu até tempos históricos e cujo DNA ainda está disponível, são tratados como membros honorários da fauna moderna que parte na peregrinação ao mesmo tempo que nós. Eles se juntam a nós em algum encontro específico. Como somos os responsáveis por sua extinção tão recente, isso é o mínimo que podemos fazer. Os outros peregrinos honorários, exceção à regra de que mortos não contam história, são homens ou mulheres. Já que nós, peregrinos humanos, estamos diretamente procurando por nossos ancestrais, fósseis que plausivelmente poderiam ser tidos como candidatos a ser nossos ancestrais, são considerados membros de nossa peregrinação humana e ouviremos histórias de alguns desses peregrinos oficiosos, por exemplo, o habilidoso, o Homo habilis. Decidi que seria piegas fazer meus animais e plantas narrarem seus contos na primeira pessoa do singular e não farei isso. Com exceção de um ou outro à parte de comentários preambulares, os peregrinos de Saucer também não o fazem. Muitos dos contos de Saucer têm seu próprio prólogo e alguns também têm um epílogo, todos escritos na própria voz de Saucer como narrador da peregrinação. Ocasionalmente, seguirei seu exemplo. Como em Saucer, um epílogo pode servir de ponte entre um conto e o conto seguinte. Antes de começar seus contos, Saucer faz um prólogo geral no qual apresenta a lista dos personagens, as profissões e, em alguns casos, os nomes dos peregrinos que estão prestes a partir do albergue. Farei diferente. Apresentarei os peregrinos conforme eles forem se juntando a nós. O jovial albergueiro de Saucer se oferece para guiar os peregrinos e, a fim de passar o tempo durante a jornada, incentiva-os a contar suas histórias. Em meu papel de albergueiro, usarei o prólogo geral para fazer alguns comentários preparatórios sobre métodos e problemas na reconstrução da história evolutiva que precisam ser enfrentados e resolvidos, independentemente de contarmos a história para trás ou para frente. Partiremos, então, em nossa história reversa. Vamos nos concentrar em nossos próprios ancestrais, em geral notando outras criaturas somente quando elas se juntarem a nós, mas de quando em quando ergueremos os olhos da nossa estrada e nos lembraremos de que há outros peregrinos seguindo rotas mais ou menos independentes rumo ao nosso destino final. Os marcos numerados dos encontros e mais alguns pontos de referência intermediários necessários para consolidar a cronologia fornecerão o andaime à nossa narrativa. Cada um indicará um novo capítulo, onde pararemos para fazer um apanhado da nossa peregrinação e talvez para ouvir um ou outro conto. Em raras ocasiões, algo importante acontece no mundo à nossa volta, e então nossos peregrinos poderão fazer uma breve pausa para refletir sobre o acontecido. Mas, de modo geral, assinalaremos nosso progresso em direção à aurora da vida segundo a medida desses 40 marcos naturais, os pontos de encontro que enriquecem nossa peregrinação.